Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu quero implantes de realidade aumentada. Aqui é o Atila e eu quero viver o suficiente pra transplantar minha mente pra um computador. Aqui é o Rafael e não importa quão a gente vá pro futuro, moto perpétuo nunca vai ser possível. Aqui é o Caio Gomes e beam me up, Scotty. Aqui é Bull Hand e... Putz, que eu ia falar, mas me esqueci, cara. Lá, mano. Eu quero a memória melhor no futuro. Boa. Aqui é o Azaghal. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Sobre isso, né? Exato. Tá certo, tudo que você quer. Muito bem, nerds! Nós estamos aqui com o nosso time de ciências para discutir a probabilidade de vermos as tecnologias da ficção científica na realidade. Como vai ser a tecnologia do futuro? O que precisamos fazer para torná-las realidade? Quanto tempo vai demorar, né? Será que vamos estar aí para ver todas as tecnologias que nós queremos? Não. E bem, canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas ao Nerdcast! Vamos! E Azaghal, nós temos novidades da Nestor. Sim. Tá chegando o fim do ano e vocês sabem, né? Como é que é? Estamos preparando a loja para pegar o seu dinheiro. Não, é verdade. No final do ano, a pessoa ganha 13º, tem quem ganha 14º, tem o bônus de já Natal. Sabe. Exato. Né? Mas é honesto, a gente tá sendo honesto aqui com você. Todo mundo tá fazendo isso. Exatamente. A gente também, a gente, isso aqui é a nossa parte. E sabe que a gente acabou de lançar as camisetas na guerra, espetacular, ou você mira ou você atira. Lançamos a Protocolo Blue Hand Zumbisco, fodástica. Fodástica. Ah, também a Breaking Bad. Essa nem fala que já tá acabando. É, o cara não comprou, se não correr, não compra. Também teve o retorno do Protocolo Blue Hand Zumbis e Protocolo Blue Hand Alienígenas. Os mega descontos que a gente fez, mas a gente tá aqui pra falar de uma parada que a gente nem lançou ainda. Isso, pra você ficar pilhado. A gente quer criar expectativa em você. Vocês sabem que o Nerdcast especial de RPG, a trilogia Ganor, é muito querida pelos ouvintes. É, o programa mais ouvido, mais reouvido, comentado, isso. Likeado. Isso, muito bom. A nossa aventura de RPG em podcast, se você não ouviu, você tem que ouvir agora. Tem links no post. É uma trilogia, caso exato. Você não saiba. E aí a gente pensou, todo mundo pediu, pô, faz um livro, faz um quadrinho. Na verdade, a gente pensou assim, o que a gente vai fazer pra ganhar dinheiro com isso, né? Exato. É isso que movimenta as engrenagens deste mundo. E aí, tipo, puta, vamos fazer um livro, mas aí a história já foi contada. É, e a gente vai fazer um livro pra recontar a história. Então, a mídia da história foi o Nerdcast, né? Exato. Foi a conversa, os improvisos, as gargalhadas. Isso não tá, vai ficar tão legal no livro. A gente vai estar só repetindo. A gente ganha dinheiro, seria honesto. Sim, mas não é o que a gente queria fazer. A gente quer lançar o livro com a capa do filme, não é isso? Exato. A gente queria acrescentar alguma coisa. É, tipo, eu quero lançar um produto que o cara fale, puta, eu quero comprar por um motivo e não porque simplesmente é foda. É, exato. Então, nós chegamos a um formato que é um guia ilustrado da trilogia de Nerdcast de RPG. Olha que espetacular! Isso, cara, nos juntamos com o Andrés Ramos, o amigo imaginário, que fez as vitrines do programa e que é um puta artista. Sim. O cara fez ilustrações inacreditáveis. Inacreditáveis. Das passagens mais fodas. Sim. E não é um livro só de ilustrações, né? É um guia mesmo. Então você tem a ficha, entre aspas, dos personagens. Não é a ficha com habilidade, essas coisas. Mas as características, isso. Né? O background do cara, né? O histórico. Você vai conhecer o histórico do Rupert, que é muito triste. Isso. Vai saber a história do Rufus Cave. Vai saber quem foi Hrothgunnor. Exato. E o eremita da ponte, né? Qual é a lenda por trás daquela figura, boa, bizarra? Então é maneiro porque a gente teve a oportunidade de abrir mais esse universo, né? E também tem as notas do mestre, né? Que a gente conta os bastidores de coisas que aconteceram, que a gente planejou, que deu errado, que deu certo. Isso, exatamente. Cara, tá um produto que a gente ficou orgulhoso de estar finalizando. Artes do Andrés Ramos, como já falamos. Design do André Carvalho, que deu um tapa final, ficou espetacular. Cara. Livro de capa dura, 128 páginas. Aquele livro grande, sabe? Aquele livro grandão e mesmo. E aquele livro você botar na mesa de centro. Exato. Tem gente que bota o livro da Anne Guedes, bota de bebê? Bebê ervilha, bebê abelhas, agora? O livro de rockstar loucaço, fantasiado, não tem esse também? Rolling Stones de peruca, maluquice. Esse é o livro de mesa de centro pro nerd. É. Mas aquele braço de capa dura grande, com as folhas de coucher fosco, cheio de ilustração foda, a visita vai ficar maluca. Acho, caraca, porque é coisa de arquiteto, botar um livrão. Bota um livrão na mesa, não, já dá aquele cara. Cara, tem um livrão. Exatamente. E aí, puta, e você vai se divertir. Você que curtiu o Nerdcast de RPG, a trilogia, cara, de Gano. Tá muito foda, tá muito foda. É foda que a gente só tá falando, né? Mas tem um post aí com alguns previews, né? Você isso, pode tem algumas imagens, explicação do que tá acontecendo. Mas é isso, a gente só quer deixar você nervoso mesmo. Se prepara. Criar essa aflição. Né? Deixar você oriçado, você ter shut up and take my money. É isso. É isso que a gente quer fazer. Então se prepare, porque em breve na Nerd Store, Crônicas de Gano, o guia ilustrado oficial da primeira trilogia do Nerdcast especial de RPG. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast sobre espionagem digital, você pode pular diretamente para 14 mamutes e 21 segundos. Muito bem, acabamos os e-mails, Cozinha dos Nerds, agradecimentos a Matheus Costa e Oliveira Matias por fazerem seus pratos nerds e divulgarem ali na internet e compartilharem ali na Sky Nerd. Além disso, temos os Nerds Cacete de Agulha, Rodrigo Barionovo, Daniel Rosa e Victor Elisiário, que doaram sangue e salvaram vidas. Muito bom, muito obrigado. Arte dos fãs. Temos várias excelentes, como sempre. Você pode ver aí no post todas elas. Vamos destacar a charge de Jânio Garcia, que sempre manda, mas essa se destacou das demais. Essa tá realmente espetacular. É, sobre espionagem digital, muito maneira. Tá baseada no último Nerdcast, mas que todo mundo vai entender. Você pode mostrar pra sua mãe, pro seu tio. Olha que charge legal, né? Porque normalmente as charges deles são mais focadas nos assuntos do Nerdcast, mas essa é uma charge que poderia sair no Jornal da Bolota ou no Estado Grande. Excelente. Contos Escaneados, Azaghal. Catálogo literário atualizado por Heber Dantas. Isso, e temos o conto Sexta-feira 13, por Alexandre Carter, entre outros. Ahá! Outros contos que eu digo. Tem o aniversário de Logan, por André Ted Freire. Olha aí, excelente. Quem é o Logan, né? Será que é o nosso Logan que conhecemos? Não sei. Aniversário do Wolverine? Não sei. Será que o Wolverine corta as velas no meio de soprar? Breno Monteiro, 28 anos, publicitário, Niterói, Rio de Janeiro. Ao ouvir o Nerdcast 380, tive que apertar pause quando um dos convidados reduziu o Edward Snowden ao garoto que entende de computador ou nerd de TI. Realmente, Snowden trabalhou como segurança de TI entre 2007 e 2009, enquanto foi funcionário da CIA. O que fez que alguns veículos de imprensa o chamassem de ex-agente da CIA. Isso deu origem a uma informação equivocada. Depois desse período, há poucas informações concretas sobre o currículo de Snowden, já que impediram que o documento viesse a público. As informações do currículo são divulgadas a partir de pessoas que viram o documento. Sabe-se que ele foi para Dell, fabricante de computadores, que possui contratos na área de inteligência ao redor do globo, mas não existem detalhes sobre sua função na empresa. O que se sabe é que suas habilidades saltam de upgrade de sistema para uma agência de espionagem de Tóquio para cyber estrategista e expert em contra-inteligência cibernética. Olha aí. Olha. Ele tem mais currículo que a gente achava. Quando questionado sobre a facilidade de Snowden em acessar a rede da NSA, já que ele trabalhava na Booz Allen Hamilton, a empresa que tinha contrato com a NSA, há 3 meses. O diretor da agência declarou que Snowden havia trabalhado lá durante os 12 meses anteriores à contratação dele pela Booz Allen. Então ele estava na NSA, depois ele foi para a Booz Allen, depois voltou lá como terceirizado. Essa informação não deixa claro se ele deixou a NSA pela Dell, que é a informação mais aceita, ou se o trabalho dele na Dell era fachada, ou se realmente chegou a ser funcionário da NSA, etc. No momento do vazamento da informação, o Snowden era sim terceirizado, mas a imprensa internacional se refere a ele como consultor e ou analista de inteligência. Isso parece ser inquestionável. Só isso já o descaracteriza como o cara que mexe no PC quando dá pau. Então, ok. Ele tinha um pouco mais de expertise do que isso. Hugo da Silva Gama, 28 anos, consultor de SAP. MM. Santo... Um cara explicou pra gente o que era SAP, eu não lembro. Explicou, não lembro também. Pra mim continua sendo só alternativa da TV. Santo André, São Paulo. Saudações, Jovem Nerd Azaghal. Primeiramente, espero que este e-mail não seja interceptado pelo Prisma ou pelo NSA, pois tenho uma revelação importantíssima a fazer. Ok, Hugo. Já foi interceptado. Hugo interceptado. No Nerdcast 357, Mercenários e Tropas de Elite, no minuto 42 e 52, esse negócio de minutar é uma parada muito freak pra mim. O senhor JP comenta sobre a NSA e o senhor Jovem Nerd prontamente brinca deliberadamente com seu poder de persuasão e convida todos os ouvintes a acessarem o famigerado site da NSA.gov. Meses depois, olha o que aconteceu. Espionagem na nossa cara. O senhor Jovem Nerd sabe como ninguém que dizer a um brasileiro para não fazer é o mesmo que dizer nada. Ai. Sua brincadeira de mau gosto nos condenou ao mundo de flags. Aqueles IPs do Brasil, todos acessando a NSA no mesmo dia. Censuras e serviços de e-mails criptografados pelos correios. Ai, ai, é uma nova era. Max, entre aspas, botou Max entre aspas, 28 anos, trabalho no ramo da aviação executiva, entre aspas também. O cara é, né? Então, ele quer tudo dele é meio, né? Ele quer se proteger. Vamos lá, Natal, Rio Grande do Norte. Semana retrasada, recebemos uma solicitação de atendimento a uma aeronave cargueira russa que estaria entrando no Brasil por aqui, por Natal, olha aí. Ah, entendi as aspas. Uma das minhas funções é avisar aos órgãos fiscalizadores, como a Receita Federal, Polícia Federal, entre outros. Quando fui avisá-los que o voo ocorreria, a turma da Receita Federal ficou num frenesi absurdo. Ainda sem entender, fiquei com uma pulga atrás da orelha. O aviso foi feito uma semana antes do voo. E sempre que encontrava algum fiscal da Receita, ele me parava e perguntava: você por acaso sabe o que esse avião russo tá trazendo? Com um ar de desconfiança e meio sussurrando, cara. E você tem que saber, né? Não pode entrar um avião com carga desconhecida. Não, mas isso é uma semana antes do avião vir. Ok. Passou-se uma semana e o tal avião pousou. Estavam todos os fiscais possíveis embaixo do avião quando as portas se abriram. E ainda sem entender, me chega um fiscal e pergunta: tem algum americano a bordo? Nossa. Ah, foi aí que eu liguei os pontos. Esses caras estão achando que o Snowden tá aqui. Quase que instantaneamente pensei: é agora que eu vou sacanear esses caras. Cara, cuidado. O comandante me entregou a relação de tripulantes a bordo e tinham 8. Entrei na aeronave e quando saí entreguei a relação ao fiscal. Rapidamente ele contou 8 e eu mandei: eu acho que tem mais alguém lá em cima. Isca mordida. O fiscal entrou no avião como louco e levou um esporro do comandante, pois se trata de um avião internacional, portanto território internacional. Não podia ter perdido essa oportunidade de sacanear os caras e a cena foi bem épica. Caraca, aí, ficou por isso mesmo? O cara ficou maluco, entrou no avião. E aí, você pode sacanear a Receita Federal assim, cara? É, porra, ele deve. Pode não. Pode não. Deve sacanear a Receita Federal qualquer oportunidade que você tem. Ai, meu Deus do céu. Os caras estavam de olho nos outros e vim pra cá. Que beleza. Nem sabem que ele entrou, né? Fabrício Vaz, 32 anos, designer gráfico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Salve, caros nerds. Excelente debate sobre o assunto, deve estar falando do programa passado, 380, espionagem digital, que pelo jeito ainda vai render alguns nerdcasts. Faltou o Tucano pra tumultuar, dizer. Pra tumultuar. A imagem, eu poderia tecer diversos comentários sobre o tema do programa, mas o objetivo desta mensagem é outro. Sim, jovem nerd, eu me descobri um apreciador do mundialmente famoso pavê de copo. Ah, chega. Vou dar leitura de e-mail agora, essa merda. Não. Ouvindo, chega. Mais uma leitura de e-mails e careladas falando do assunto, não resisti e fui fazer o tal pavê. Tentando não exercitar o preconceito. E descobri que não tinha nenhuma bolacha em casa. Resolvi o problema indo no mercadinho próximo, mas não havia bolacha da mãe de Jesus. Ou da bebida francesa. E agora? A solução foi improvisar. Usei uma daquelas de aveia e mel, marca suíça de chocolate, passarinho no ninho. Caraca, o cara tá cheio de... Né? Aproveitei e peguei um daqueles wafers de chocolate de uma famosa marca de panetone. Ok, cara. Tá, todo mundo ok. Juntando isso com leite frio e achocolatado, tudo certo na caneca chicante da Netstore. E olhem o resultado. Nossa, ele mandou o link. Vamos ver, cara, a foto. O cara ousou, botou com biscoito recheado. Nossa, o cara foi além. Ai. O cara foi longe. Caraca, que nojo, cara. Não é nojo, mas não é nojo. Jovem Nerd diz aqui. Ele continua. Vai por mim, cara, é muito bom. Nunca tive o hábito. E agora que comecei, acho que não consigo mais parar. Olha isso, cara. Cara, pavê de copo. Vou fazer a camisa. Eu vou fazer a camisa na Store. Pavê de copo é vida. Que doido. Não tem umas notícias de alguns anos atrás que os caras teleportaram um fóton em laboratório e cacete. E nunca foi muito explicado isso, né? Essa história. A gente tá falando de teletransporte. Cut the crap científico. Cara, assim, a gente tá falando de teletransporte de eu entrar numa máquina aqui e eu sair perfeito na Europa. Lá na Europa. Vocês já viram um filme chamado O Truque, eu acho, que era dois mágicos que competiam entre eles? Isso, com o Edward Norton e o Batman. Isso. Ele não vai lá e faz um aparelho com o Tesla que duplicava as pessoas? E eu tô dando o maior spoiler do filme possível. Você acabou de cagar o filme, cara. Caguei o filme. O filme é até legal. Não, ótimo filme. Era, né? Mas é, o teletransporte que eles conseguiram fazer tem mais a ver com isso. Você tá mais duplicando aquilo em dois lugares diferentes do que mandando a pessoa de fato de um lado pro outro. É esse que é o negócio. Você, é isso que eu queria falar. Você que chega jamais vai ser você que saiu. Vai ser só uma cópia. Então, é isso que eu queria falar. Tipo assim, e aí que a gente bate no grande problema real do teletransporte. Por quê? Você vai morrer toda vez. Exato, porque se você pega uma partícula e você rearruma, você escaneia molecularmente em três dimensões esse objeto, a maçã, que nem no filme Tron. E aí você reconfigura os átomos pra eles adquirirem aquela forma, aquela propriedade molecular do outro lado. Faz uma pequena explosão atômica. Exato. O que você tá fazendo? Você tá só rearrumando os átomos do outro lado e fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V? Ou você tá usando as próprias partículas, mandando elas através de um cabo ou que seja para outro lugar e rearrumando elas lá, fazendo um Ctrl-X? Isso é uma questão bem filosófica, porque imagina o seguinte: se eu sou capaz de reordenar um certo conjunto de partículas aqui na minha casa, que copia exatamente a posição e a configuração de todas as partículas do seu corpo, eu a princípio tô copiando todas as partículas do seu cérebro, toda a sua memória, todas as suas experiências. Isso. E você ia estar também replicando tudo que você estava pensando naquele momento, o que você estava sentindo na hora do teletransporte. Tudo vai estar copiado. Até as suas emoções, a pessoa que vai estar aqui, que é uma cópia de você, ela vai acreditar que ela é você. Ela vai ter todas as suas memórias, ela vai ter todas as suas experiências. Não é você. Ela é você ou ela não é você? Não é você. É que nem outro dia eu tava passando aquele filme bosta do Schwarzenegger, aquele teu clone dele mesmo, sabe? É? Sei. Sexto dia. Sei. E aí era assim, ele falou assim, você pode viver pra sempre com a clonagem. Porque eles copiavam o seu cérebro, e aí recriavam um clone e tacavam toda a informação do seu cérebro. Cérebro. Ali, como se desse um restore, né? E aí o que acontece? Você morreu, e aí eles copiam você. E faz você o time machine do cérebro. É, faz um time machine do cérebro e copia lá. Só que o que acontece? Essa cópia não é você. É, posso claro complicar isso aí? Você morreu. A sua cópia é simplesmente uma cópia que acha que é você. Peraí. Mas então significa que se você recebe um transplante de coração, você não é mais você. Não é isso. Não precisa receber um transplante. Os seus átomos de hoje não são os mesmos átomos que estavam em você há um ano atrás. Você já foi todo reconfigurado. E agora, Jovem Nerd? Você não é você. Mas eu não morri. Você não é você. O que te dá essa noção de que é a mesma pessoa? Então, peraí. Se você, por acaso, sofre um acidente e tem uma parada cardiorrespiratória e você morre por um minuto e eles te ressuscitam, você não é mais você? Você é você. Não, mas você morreu. Não, você morreu. Você não morreu. Mas é o mesmo você teve corpo. Parada de ódio. Você esteve morto. Não. Você teve morto. Não. E aí a turma lá do Kevin Bacon morto. E do Kiefer Sutherland te trouxeram de volta. Morte cerebral é diferente de você ter parada cardíaca, parada respiratória. E sempre volta todo mundo fudido. Você teve parada cardíaca respiratória, tu não morreu ainda. Faz assim, estica pro futuro e imagina que a gente tem agora um microchip que ele substitui o neurônio, tá bom? Uh-huh. Um só. Você teve um microderrame, perdeu uma região do cérebro, aí eles vão lá e implantam uma nanomáquina que reconstrói aquela região pra você. Então, aquele pedacinho do seu cérebro morreu e foi inteirinho reconstruído, certinho como ele era antes, agora com o microchip. Uhum. Aí passam 2 anos, você tem outro microderrame. Porra, aí tem que se cuidar. Olha a pressão. Cadê o microchip pra regular a pressão arterial? Vai pra academia, cara. É o melhor que eu digo. É, que você tem uma propensão absurda a derrame, por causa do bacon. 20 anos depois, você teve o cérebro inteiro trocado por microchip. Ainda é você? Continuamente e devagar e... Não, olha. Tem nenhuma quebra de continuidade. Exatamente. Você nunca morreu, nunca fez nada. Você só trocou cada neurônio seu por um microchip. Ainda é você aí? Então. Essa é uma pergunta complicada pra cacete. se você continuar consciente e sabendo que você é você, você é você. Então o negócio é destruir a cópia original. Mas não, clone... mas olha só, se você destruir a cópia original, você morre. E aí você criou uma outra cópia que acha que é você. Mas ela não acha, ela é, porque ela faz parte. Não, mas olha só, presta atenção. Tem uma hora, nesse filme bosta, Sexto Dia, vou dar spoiler, hein? O vilão toma um tiro do Schwarzenegger. Aí ele, ai meu Deus, faz uma cópia do meu cérebro rápido que eu vou morrer. Cérebro. Aí eles fazem a cópia da mente do Ian e joga pro clone. Só que o clone, ele vem à vida com as memórias dele antes do cara morrer. E aí eles se encontram, entendeu? E o clone começa a tirar as roupas do cara. É tipo, é dramático, sabe? É um melodrama, né? Ele, ai meu Deus, eu ainda estou vivo, você está tirando minhas roupas. É nessa hora que você vê que essa história de viver pra sempre copiando a sua mente pra outro lugar cai. Porque o cara que tomou o tiro não transferiu a sua consciência para o outro corpo. Ele copiou. Então o cara continua morrendo. Sabe o que tá faltando aí nessa equação? O cara que tomou o tiro vai morrer mesmo. Mas sabe o que tá faltando nessa equação? A alma. Então, eu ia até falar de brincadeira isso, mas o que que faz a consciência? É algo que está unicamente no nosso cérebro, é um estado que do nosso cérebro, como diria o Solano. Não perpetue isso, por favor, essa brincadeira maldita. Ou é algo a mais? Se for só o nosso cérebro... Cérebro. Se for só isso, então a transferência do nosso estado foi aquilo lá. Se tem algo a mais, se existe uma alma, daí o teletransporte leva ela para o outro lado ou não? Essa é uma questão... Ou copia. E que como o Rafael falou, é filosófica. O que que forma a nossa consciência? É complicado. E aí, jovem cético? Aí vai ter, os ataques religiosos que tá marcando de... Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar pro Murilo Benício. Por quê? E pro professor Albieri. Não! Se você parar pra pensar até na própria analogia do computador, um Ctrl X, ele é uma cópia que depois deleta o original, não é, Blue Hand? É, normalmente sim. Não é uma transferência do arquivo. Você quando move um arquivo... Ctrl X é arriscado. Ctrl X é sempre arriscado. Quando você move um arquivo, ele não tá movendo, ele tá copiando e depois apagando. Mas é arriscado, é sempre arriscado. Então, copia primeiro, depois apaga. Então o teleporte seria isso, basicamente. Seria você copiar e reimprimir? É. Ou você tá realmente... Olha, mas eu vou ser sincero, eu não me importo se o cara vai me copiar, vai me duplicar e matar o antigo, se vai, sei lá, expurgar minha alma, eu só não quero saber. Agora, se o teleporte do futuro criar outro Azaghal e matar o original e a cópia for ficar lá na Europa e a cópia não perceber isso, foda-se. Foda-se bonito, cara. E aí, a sua cópia que vai pra Europa, tu vai ficar se fudendo aqui. Não, porque eu vou ter morrido e a minha cópia, que agora sou eu, não vou ter percebido. Você vai morrer de todas as vezes que passar no teletransporte, você vai sentir a morte. Eu já quase morri uma vez. Isso já aconteceu em Star Trek. O deu um pau lá no teletransporte e ele criou dois Kirks. Só que era um com agressividade, toda a agressividade dele, e outro sem nenhuma, toda a passividade dele. Com toda a capacidade de encenação que ele tem, né? E aí tinha o bom Kirk e o Evil Kirk. O melhor dos dois mundos. Qual deles tinha cavanhaque? Não, esse era o Evil Spock. Eu acho que essa é uma tecnologia que a gente pode dizer que ela não vai existir. Será? Então, vamos pensar um pouco como é que seria a tecnologia de fazer um teletransporte. Então, eu te coloco o Azaghal com o seu belo cavanhaque em cima da máquina. Já é o Evil. E então a gente vai ter que medir cada posição de cada átomo. Átomo pra caralho. Isso. De cada elétron, medir a posição dele, velocidade de cada uma dessas coisas. Então você precisa de um microscópio, de uma condição de olhar cada subpartícula muito profundamente. Caraca, isso. Eu vou me sentir violado. Vamos! Tem nego que reclama de body scan. E você tem que ignorar esse fato até as questões da quântica. Eu não posso medir aquelas condições precisamente quanticamente. Mas mesmo se eu ignoro esse fato, imagina o trabalho de mensurar cada uma dessas partículas, cada uma dessas posições de todo o seu corpo. Certo. Então eu vou ter que, depois disso, pegar esse mundaréu de informação, passar pelo maior cabo de transmissão Wi-Fi do mundo, porque eles fazem sem cabo nenhum na Enterprise, até um outro local, onde toda essa informação vai ter que pegar e ele vai ter que reconstruir cada uma dessas posições com os átomos que estão ali na região. Isso eles fazem em 5, 6 segundos. Mas olha só, peraí, peraí. Ele vai reconstruir ou ele vai pegar os átomos que eram do Azaghal e jogar pra lá? Não, vai reconstruir. Mesmo se eu mande os átomos dele pra lá, na hora que eu desmontei tudo, eu vou ter mudado as configurações configurações dele. Então, lá do outro lado, eu vou ter que lembrar as configurações originais e voltar todos eles. Então, o teletransporte, ele vai ser sempre uma cópia. Você não precisa destruir o original. E é por isso que ele nunca vai existir. Então, não é teletransporte, não é, é telecópia. É telecópia, exato. Entendeu? Então eliminamos o teletransporte, que merda. Nunca vai existir. Ainda que fosse fisicamente possível, é uma coisa que a gente não sabe se é, é muito fantasioso, é muito improvável que a gente seja capaz de fazer uma tarefa desse tamanho. Isso tudo que a gente está dizendo significa que toda vez que o Noturno se teletransporta, ele morre e ressuscita? Não, ele pode, o Noturno pode usar uma magia de D&D chamada Dimensional Door, que aí é uma tipo um portal pessoal, entendeu? Então ele não é mutante, ele é um demônio. É possível. Outra forma de fazer teletransporte seria criar um puta buraco de minhoca até o lugar que você quer ir e atravessar. Então, né? Aí é um portal, não é? Tecnicamente é um portal, não é um teletransporte. É, pois é, exato. Então não, eu não acho é que é mais fácil a gente ver o portal do que o teletransporte. Até porque se você for pensar praticamente, um portal é mais útil do que o teletransporte normal. A chance de dar merda no teletransporte normal é muito maior. É muito grande, cara. Peraí. Mas qual é a facilidade de você criar um buraco de minhoca, dobrar a realidade pra você poder atravessar ele? É, mesmo nível de viagem do teletransporte. Mas... Pois é. Destruir outro sonho de infância, então vamos falar sobre a chance de trazer animais extintos à vida de novo? Olha aí, Jurassic Park, excelente. Jurassic Park tá quase aí. Vamos lá. Então, eu ouvi alguma notícia aí de ciência de alguém cogitando isso. Tava cogitando um mamute. Um mamute, sei lá, com o DNA do mamute. É, de cara eu já tenho uma má notícia, assim. Ah. Jurassic Park não é possível. por causa dos direitos autorais. Por quê? A gente tem que torcer pra um dia a gente conseguir calcular de novo qual que era o DNA dos dinossauros. Mas, assim, sério, pra que vai querer trazer dinossauro? Eu queria muito. Cara, você imagina a grana que ia dar o Jurassic Park. Olha só. Ideia. Aqui no Brasil não tem dinossauro, não tem problema nenhum. Mas tu vai pra Austrália, pros Estados Unidos, um urso entra na cidade, é mó merda. Um ursinho de nada. Um ursinho. Você imagina um T-Rex, um brontossauro entrando na cidade. Porra. Não tem rifle que segura um bicho desse não, meu irmão. Não tem, cara. Na Austrália, uma borboleta entrando na cidade pode ser mais perigoso. Pô, cara, mas a gente faz só fêmeas e deixa numa ilha no Caribe, cara. Não vai dar nada. No Jurassic Park, eles inventam que eles pegam lá do fóssil do mosquito, né? Fossilizado, tinha lá o sangue do dinossauro. E aí, segundo a animação lá do bichinho, lá do pequeno DNA, eles completavam as lacunas com DNA de rã. É. Isso faz algum sentido científico, essa loucura? Teoricamente, um dia a gente vai conseguir comparar o DNA de todos os dinossauros vivos, que são as aves, uhum. E falar, um dia no passado, o DNA dos dinossauros era mais ou menos assim. Sim. E talvez recriar alguma coisa nessa linha. Posso dar uma dica pra galera que trabalha com isso, biólogos, geneticistas? Em vez de você ficar querendo voltar com o que já teve... Por que você não cria um bicho novo? Faz um bicho novo zoado. Mas nego faz isso toda hora, com o cachorro. Se eles forem criar um dinossauro, é basicamente criar um bicho novo, porque eles não têm o DNA completo, então... Não. Mas tu tem esqueleto, tu sabe como é, tu já fez filme. Eu queria ser surpreendido. E cachorro é cachorro, não importa cachorro, a raça. Cara, é, o cachorro que você vê aí é tudo criado, maluco. Não, eu queria ver um gatorro. Ah, quer ver a ilha do Dr. Morro, né? É, essa aí. E mistura com gente pra ficar melhor. Vai vir da China, não se preocupa, não. Mas a premissa do Jurassic Park tem um problema só. Qual é o problema? Que é o estômago do mosquito, que foi feito pra digerir DNA. Ah, ele não guarda tudo na bolsa pra... Ele digere isso tudo. Ele tá comendo. E absorve os nutrientes depois, ou seja... Vamos supor que em vez do mosquito ter picado a couraça do dinossauro, o mosquito prendeu um fio de cabelo do dinossauro, um pelo. Então, tirando a história, né, do mosquito com âmbar, com o sangue dentro, que não ia ter o DNA, tem um problema que é o seguinte. O DNA, ele estraga. Ele é uma molécula que vai se decompondo com o tempo, mesmo se você armazenar ele nas melhores condições possíveis. Isso, os mamutes congelados, eles não têm DNA... Por exemplo, eles têm DNA pra caramba. Então, mas tá fudido já? Em parte, porque, assim, comparando ossos desenterrados de várias idades e vendo quanto tinha de DNA dentro deles, calcularam ano passado que a meia-vida do DNA, ou seja, o tempo que leva pra metade do DNA se degradar, é de 520 anos. Ih, pouco. É pouco, é bem pouco. É rápido. É uma molécula bem estável, né? Uma fita de DNA é bem estável, mas tempo passa. Então, assim, para um mamute que você tem um monte de célula preservada, toda cheia de DNA, dá para você recuperar o genoma inteiro dele, porque cada uma perdeu um pedaço. Ah, você vai juntando quebra-cabeça, pega um pedacinho de uma, um pedacinho de outra, não sei o quê. É. E você faz o genoma dele. Então, o pessoal chama isso de paleogenômica. Esse processo de pegar um fóssil e extrair algum DNA dele e sequenciar esse DNA é possível, mas tem que ser alguma coisa bem recente. Se você for pegar alguma coisa com mais de 1 milhão de anos, provavelmente todo o DNA que tá lá dentro já foi tão decomposto que não tem nada então, informativo. O bebê mamute da China agora. Esse a gente conseguiria, teoricamente, fazer de novo. Ele tem 39 mil anos. Dá pra recriar animais extintos que foram extintos no passado próximo. Então, eu quero mamute, eu quero a gente mamute. Tem o genoma dele. Dá pra fazer isso. A questão aí é só ética. Mas não tá zoado? O mamute não tá zoado? A questão é só ética? Você tá brincando? É só ética? Sim, tem um desafio tecnológico meu amigo, aí, mas ética teoricamente é só até o segundo período de faculdade. Cara, isso vai ser feito, com certeza. Já seria possível, embora talvez precise de 1 milhão de tentativas, que pra clonar a Dolly foram sei lá quantos mil embriões testados. E a Dolly ficou zoada. E ela ficou zoada. ficou zoada. Mas, teoricamente, dava pra pegar, por exemplo, sintetizar do zero todo o genoma do mamute, enfiar isso num óvulo de elefante e colocar isso pra gestar dentro de uma elefoa. Caraca! O plano é mais ou menos esse, a última vez que eu vi. É, já estão tentando fazer uma coisa próxima. Então, tem alguns animais extintos há poucos mil anos que tem o genoma já deles, ou estão fazendo o genoma deles, e teoricamente dá pra colocar em outros animais e recriar. Putz, que irado isso, hein? Eu não sei. O problema é quantas elefantes você vai ter que tentar inseminar pra ver se uma gestação vai andar. Tem elefante pra caralho aí. Então, mas há uma discussão ética sobre isso? Se há necessidade de fazer isso? Tem uma discussão ética de por que você vai expor tanto animal a tanto sofrimento e aborto e por aí vai pra recriar um bicho que você teoricamente não tem o que fazer com ele. Você não tem o que fazer, é só curiosidade, né? Bater palminha. Exatamente, que não tem nem mais o ambiente em que ele vivia. Exato, né? É verdade. Ele pode trabalhar. É, como é que a gente vai defender dos gigantes do norte, né? Exatamente. Hoje em dia a coisa cai no tipo, tem tanto bicho em perigo e risco hoje em dia, por que, que a gente vai gastar dinheiro com um que já foi extinto e não tem mais o ambiente dele? Uhum. Mas eu não vejo por que, sei lá, daqui a 20 anos a tecnologia não vai estar tão barata pra fazer isso que vai dar pra testar isso no quintal de casa. Caraca, peraí. Pra fazer um paralelo, assim. Não, mas faça um paralelo verdadeiro, né? Não, mas é um paralelo verdadeiro, cara. Você vai poder fazer um mamute no quintal de casa, Átila. Na década de 90, foram fazer o genoma humano, e o primeiro genoma humano mais ou menos feito pelo mundo inteiro custou, acho que, $3 bilhões ou $30 bilhões, coisa assim. Uhum. Hoje em dia, pra sequenciar um genoma inteiro, tá custando quase só $1,000. Que isso? Esse é o custo que foi reduzido de lá pra cá. Peraí, se eu for num laboratório gringo... Se você for num laboratório gringo, você paga $100 pra sequenciar o seu genoma. 100? Vou te falar uma coisa, você compra isso em qualquer lugar ali, é fácil comprar. Você pede o kit, eles te mandam o cotonete pelo correio, você passa isso? Na bochecha e manda pra eles. Você dá uma... Eu vou fazer pra ele mês que vem. Tu vai fazer? Eu vou daqui a 2 meses. Tu vai se clonar depois? O ponto é que aí eles sequenciam só uma parte do genoma, não é tudo. As pessoas estão perguntando agora, se perguntando qual é a praticidade de você pegar... Eu não quero saber o que as pessoas estão perguntando. Eu quero pensar o seguinte, se eu sequenciar o meu genoma, eu posso fazer um upgrade nele? Ainda não. O que você pode fazer? Esse é o passo 2. Você vai descobrir um monte de doenças que você pode eu não quero. Se eu quiser descobrir de doença, eu era um médico. Eu não quero descobrir doença. Isso, porra! Tu vai descobrir como se cuidar, vamos mano. Vamos falar de coisa boa, cara. Descobrir quero... doença. Caraca, é máfia branca? Que porra é essa? Como disse o outro, né? Meu amigo foi no médico e pegou esse tal de colesterol alto. Pegou. E agora não pode comer nada. Exatamente. Não, assim, por enquanto, com $100, você sequencia a maior parte dos genes conhecidos pra doenças que têm característica genética. Então você vai saber se você tem mais risco disso ou daquilo, sua ascendência, se você tem parentes em outros países e por aí vai. Acho que o Marco Gomes fez isso ele já. Ele fez. Escreveu sobre 240 isso. 240 condições eles estão mapeando atualmente. É muito legal. É, ele descobriu que é Neandertal, sei lá. Ele tem Neandertal. Europeu tem um pedacinho de Neandertal mesmo. Ele descobriu que ele é um mix de tudo. Que a maior parte da humanidade é assim. É, como quase todo brasileiro, né? É, exato. Mega salada de fruta da humanidade. É isso aí mesmo. Então, por enquanto, dá pra sequenciar só uma parte. Teoricamente, até nos próximos anos aí já vai dar dá pra sequenciar tudo pelo mesmo preço, porque o custo do sequenciamento caiu absurdamente, assim. Caiu muito mais rápido do que a lei de Moore, por exemplo, falava que era o custo dos chips caindo. Então, biotecnologia é uma coisa que tá ficando barata, assim. Hoje em dia já dá pra você fazer algumas reações em casa que há 10 anos atrás custavam milhões. Olha aí. Não, mas assim, peraí. Quando você fala em casa, que assim, você pega o cotonete, aí bota no nariz, sei lá onde você bota o cotonete. Passa na bochecha. Manda pro laboratório da empresa, você não faz em casa. Certo. Quando fala em casa... Não, em casa tem um movimento chamado laboratório de garagem hoje em dia, que você pode comprar equipamento, centrífuga, montar na sua casa e fazer uma empresa de biotecnologia em casa. Estilo Walter White. Exatamente. Não necessariamente pra fazer aquelas coisas azuis lá, mas pra poder então, sair um mamute, você não precisava de um elefante pra poder... Não, precisa, mas o que eu quero dizer então é que... Então na Índia é possível. É que o custo... Mas o custo dessas coisas tá caindo mesmo. Então olha só, conclusão, trazer animais extintos à vida é possível. Isso significa que impressora 3D é merda. No futuro você vai poder comprar um kit de clonagem de mamute. Você vai poder comprar uma impressora 3D de tecidos. Olha aí. De repente aí, você vai ter uma impressora 3D pra fazer um mamute. Ah, isso grande, vai ser bom pra aquele psicopata que queria fazer uma roupa de mulher, né? Resolveu o problema do cara. É fácil de fazer uma roupa de mulher hoje em dia. Uma roupa de mulher é fácil. Pele de mulher é fácil. De pele. Olha como é que os caras já estão começando a fazer coração. Pra você fazer um transplante, por exemplo, você precisa de um coração que seja compatível com o seu. Sim. Né? Porque tem todas as proteínas que ficam por fora da célula que o corpo reconhece como própria ou externa e mata se for externa. Isso é aquela coisa que a gente não entende. Rejeição ou não? É isso aí. Isso. E é isso que impediu até hoje as pessoas de fazerem, por exemplo, o transplante de um órgão de um porco ou de uma vaca pra ser humano, embora eles sejam bem parecidos. Daria pra ter um coração de porco? Daria. O problema é que a gente rejeita ele muito fácil. Se você tiver um coração de porco, você sente gosto de bacon no tempo inteiro. Seria um efeito colateral bom, né? Seria um efeito bom lateral, né? Mas é de um tamanho bem próximo o coração do porco pro nosso. O problema é a rejeição. Eu queria ter um coração de cavalo. O que eles fazem? Você pega um coração do porco, coloca ele num banho com enzimas e dissolve todas as células dele. Com um detergente, na verdade. Porque a detergente? Célula é feita principalmente de gordura. É. Então o detergente vai desmanchar as células, mas ele não vai desmanchar as proteínas, o colágeno, que é o que dá o formato das células e do músculo todo. Você limpa todas as células do coração do porco, mas ele continua com a mesma estrutura ali. Agora você pega as células-tronco da pessoa, coloca elas naquela estrutura do coração, elas vão reconhecer aquele formato como um órgão e vão formar uma célula de coração lá. Olha aí, que maneiro. Já estão conseguindo fazer isso. Então você pega só a estrutura do coração do porco e coloca as suas células ali e faz um coração com as suas células. Ele já faz isso? Já estão começando a fazer isso. Caraca, que maneiro. Mas aí você vai fazer órgãos pra você. Exatamente. E quanto tempo demora? Ah, eu não sei quantos meses leva pra fazer essas células, mas é um custo absurdo pra você extrair essas células da pessoa. Não, a gente sabe, depois no futuro vai ficar barato, né? Depois vira mamute. Mas o fato... Mas já dá pra fazer uma fibra de colágeno, que seria uma pele, tirar as células-tronco de alguém, espalhar em cima daquilo ali e deixar elas crescerem como uma pele normal. É só dar os sinais certos pra elas. Conclusão, então, podemos trazer animais extintos à vida, mas não vai ser possível com os dinossauros, porque o DNA já estragou. E não vai dar pra fazer um casaco de pele de mulher ainda. E a terceira conclusão é que a gente não vai ter uma ilha presídio de clones. Ainda. Falando nesse negócio de construir órgão e tal, o negócio recentemente fez o hambúrguer. Ah, não, aí é nojento. De proveta. Aí é nojento. Aí é brincar de Deus. Os caras. Aí eles fizeram um hambúrguer. E os vegetarianos devem ter gozado, né, cara? Eu vou dar só um. Eles querem comer esse hambúrguer, finalmente sem culpa. Essa é a né? questão. O vegetariano come esse hambúrguer ou não? Essa... Depende, não, mas aí depende do qual é a motivação. Porque tem vegetariano que ele é vegetariano porque ele não concorda com... Qualquer motivação que seja é errada. Qualquer motivação é errada. Às vezes é isso. Às vezes o cara simplesmente não quer ter a carne dentro de si. Às vezes o cara quer, mas ele, por um princípio ético dele, ele fala, não quero mais, entendeu? Mas tem um pequeno furo na tecnologia atual que complica a vida do vegetariano. Como é que eles fizeram esse bife? Eles pegaram células normais, sim, não diferenciadas, fizeram elas crescerem numa superfície calvície e mandaram um sinalzinho falando, você vai virar uma célula muscular. Isso. Aí ela virou um bife. Isso. Então você pode cultivar essa célula fora do bicho, nutrir ela e falar pra ela virar um músculo e teoricamente ela vai virar um bife. Só tem um detalhe. Hoje em dia, pra fazer essa célula crescer, você precisa de soro fetal bovino. Ah. Ou seja, sangue de feto de vaca. Que beleza. Então, pra fazer então continua. 20 gramas de bife usaram 5 litros de sangue de feto. Ok. Só tem esse detalhe. Não, mas peraí. Não se faz um hambúrguer sem quebrar um. Os fetos. Que horror. Não se faz um hambúrguer sem alguns abortos. Né? Caraca, que horror. Que horror. É a realidade atual. Assim. Mas peraí. Não, mas os caras. Não, sabe o que é pior? É que ficou uma merda o hambúrguer. Exato! Ficou uma merda! Porque o hambúrguer era um músculo sem gordura nenhuma. Isso. E não tinha sabor, o cara botou tempero, botou caralho e ficou uma bosta. O repórter da Globo que disse que tava na primeira fila lá da sala de imprensa, o cara fritou o hambúrguer na frente dele e o cara não sentiu cheiro nenhum. Caramba! Nada! É porque não vai ter sangue, não vai ter colágeno. Os críticos gastronômicos provaram, lá chamaram o chefe pra colocar manteiga, 3 litros de manteiga naquela porra. E os caras, os críticos de culinária provaram e fizeram aquela cara meio... Agora, se tivessem mantido a fonte do soro fetal, ia ter um churrasco de vitela quilométrico aí. Boizinho tem que ter as experiências de vida, tem que andar... Mas no futuro, onde a gente consegue fazer todo o nutriente sintético... No futuro o boi vai se oferecer pra ver. Não lembra? Levou um pedaço, né? Ele vai falar, olha, eu sou boi, beleza? Onde você quer? O que você quer? Qual é a boa de hoje? No bom futuro, onde a gente tem o teletransporte, é só teletransportar o boi, não destruir a primeira cópia e ficar repetindo isso ad eterno. Isso. Olha aí! Excelente! Boa! O doping genético, o que que seria isso? Doping genético é o seguinte, a gente já consegue hoje em dia transformar as células de mamíferos, tipo as nossas, com DNA de fora. É. Então, teoricamente, já seria possível a gente colocar DNA de outros organismos dentro do nosso. É isso que eu tô querendo saber, como é que faz isso? O problema é o seguinte, não tem como transformar nada que exija mais de um gene. A quantidade de informação que a gente consegue colocar dentro de uma outra célula hoje em dia ainda é muito pequena. E tem que ser uma coisa que não precisa de muita coordenação. Então, por exemplo, não dá pra eu colocar todos os genes pra fazer uma asa numa pessoa. Ainda. É, porque é um desenvolvimento absurdamente complexo que tem que vir lá desde o embrião. Agora, se eu quero produzir uma corzinha que é só um gene que faz uma proteína que faz aquela cor, dá pra fazer isso bem fácil. Como assim? Você pode, as pessoas podem nascer azuis? Já tem coelho que brilha no escuro. Que irado. Chama GFP Rabbit, se você quiser procurar. GFP é a proteína verde que foi tirada de água viva. O nome é uma merda, mas a ideia é maneira. Já o nome isso. Tem que ser Glow Rabbit. Tem o Glowfish já, que é um peixinho golpe que brilha. E ele aparece transgênico. No Big Bang Theory, né? Ele aparece no Big Bang Theory até o Glowfish. É, já é um peixe transgênico que brilha, porque é um gene só que faz ele brilhar daquele Caraca, jeito. Caraca, eu procurei aqui GFP Rabbit, que sacanagem com o coelho. Cara, sacanagem com o coelho. O bicho tá verde, cara. Brilhando, maluco. Que escroto, cara. O Glowfish também rola já. Que é esse peixinho. Então, mas o Glowfish, nego, já vende-se por aí? Ou vende-se, tá tão comum assim? O Glowfish é tão fácil de fazer que você consegue reproduzir aquilo em casa até. É nesse nível que a gente tá. Ficou maneiro o coelho brilhando. Ficou maneiro. Então, assim, com uma coisinha sendo transformada, eles estão fazendo, por exemplo, já tem, acho que a primeira terapia genética que está sendo testada em seres humanos é para uma doença que as pessoas têm uma má formação, acho que da retina, que ela vai se estragando. Eu não sei se é da retina ou da córnea. E você pinga um tipo de colírio que tem o gene que recupera aquilo. Ah, é isso que eu ia perguntar. Você não precisa fazer isso no feto. Você pode fazer isso numa pessoa, um adulto, ou numa criança. Pode fazer isso numa pessoa, num adulto. Só que aí que tá. Nessa história da transformação de um gene, tem um gene que chama, uma proteína chamada miostatina, que é a proteína que diz quanto músculo você tem. E a miostatina, ela fala mais ou menos assim, quanto mais miostatina você faz, menos músculo você tem. Ela atrofia o músculo. Então, por exemplo, tem cachorro e boi com o gene da miostatina deletado. E o bicho é absurdamente musculoso. Mas muito, muito, muito musculoso. Olha, mesmo. Olha, aí tá dando ideia pra uma galera aí. Tá dando ideia. Ainda bem que o Rex não tá participando desse programa. Tem cachorro e boi já com essa deleção. E pessoas que são fisiculturistas lobistas, tipo, pessoas muito fortes, muitas vezes elas têm um defeito genético nessa miostatina mesmo. Elas produzem menos miostatina naturalmente. Se você ver, por exemplo, o Schwarzenegger quando ele era mais novo, mesmo antes dele fazer fisiculturismo, ele já era um cara muito forte. Provavelmente porque ele tem algum problema na miostatina. Ah, não era forte não, ele era magrinho. Bom, eu não lembro se é ele ou qual que é o campeão mundial, assim, que você vê uma foto do cara com 14, 15 anos, parece alguém que já faz musculação, sabe? Não é que o cara vai ser daquele tamanho que eles ficam, mas, assim, o corpo já tem uma propensão maior a ganhar músculo. Então, nada impede hoje em dia de já ter gente injetando em músculo um gene que apaga a miostatina dessa pessoa. E o antidoping não tem como pegar isso. Porque é o DNA da pessoa que tá sendo mudado. Então, o cara vai fazer uma terapia genética pra ficar... Capitão América, é isso mesmo? O cara é o mais mesmo. É, exatamente isso. E aí o cara não tem como detectar. O cara simplesmente é melhor porque ele é melhor geneticamente estruturado. Se você for ver o genoma dele, tá lá. Você vai saber como que isso veio de fora. Eu quero saber o seguinte, muito bonito esse negócio aí. Como é que eles vão fazer isso pra pessoa emagrecer? Ah! É assim, né? Eu tô querendo saber também. Porra. Mas tem hormônios que regulam quanto a gente gasta ou não de energia. Já tem até uma época que eles tentaram... Que tem, eu sei, porque existe o famoso magro de ruim. Todo mundo conhece o magro de ruim. Come pra caralho, toma refrigerante, casa de cara, não engorda. É o cara que não vai pro céu, porque ele não paga pelos pecados. Eu quero saber quando é que a gente vai ganhar o colírio e bota aí, beleza, e não engorda mais. Já fizeram uma bebida que é chamada bebida pirogênica. Cuidado. Que ela tem compostos que fazem você gastar mais energia, mas é bem complicado regular isso daí no corpo. Cara, isso febre. Vai foder alguma coisa, isso vai foder alguma outra coisa, entendeu? É, nunca sai 100% aí. Tu vai emagrecer, começar a sangrar pela orelha, sabe? Aconteceu alguma merda, cara. A ciência nunca tá do lado dos bons. E aí, eu vou dizer uma outra coisa. Quanto mais energia você gasta, mais rápido você deteriora a célula. Ah, olha aí. Teoricamente, se você conseguisse uma tecnologia que fizesse você gastar toda a caloria que você come e comesse 20 mil calorias por dia, você ia estar envelhecendo 4 vezes mais rápido do que alguém que gasta 5 mil calorias por dia. Mas aí você pinga um outro colírio. Eu sou muito grato a vivermos na era Google, porque você não precisa ter mais discussões inúteis. Porque eu lembro muito bem de uma discussão, eu, moleque, e aí uma pessoa da minha escola falando assim, ah, o meu sonho é ir na câmera antigravitacional da NASA. Aí eu falando assim, não existe isso, sua besta. Aí ele fala assim, é claro que existe. Onde é que você acha que os astronautas treinam? Eu, numa piscina, sua besta. Em que piscina? A NASA vai botar o astronauta em piscina. E aí eu não tinha como. Eu ficava, era a minha palavra contra a palavra do imbecil. Eu não tinha como terminar essa discussão. Eu tinha que simplesmente desistir e parar de discutir. Né? E agora, graças ao imbecil, Google... Você nunca pode terminar nem com o Google. Quando você mostra o Google, o cara fala, ah, mas é só um blog ou é só um site. Não, mas o Google... É, porque o Google acabou com todo o boato. Na internet. Acabou, né? Mas aí, o que acontece? Vamos falar de antigravidade artificial ou gravidade artificial, que é o maior auxílio dos filmes de ficção científica nas naves interestelares, né? É muito mais fácil quando você tem os seus atores pisando no chão do estúdio do que simular a microgravidade do espaço, né, cara? E aí? O quanto a física compreende a gravidade ainda hoje. A gente sabe que massa gera gravidade, certo? Isso. Quanto maior a massa, maior a gravidade gerada. A gente sabe também que coisas que gera antigravidade? Não, antimatéria gera gravidade também. Então, essa é uma das diferenças também quando você olha a gravidade comparado com as outras forças da natureza, né? Que a gente já falou várias vezes, eletromagnetismo, força forte, força fraca. Todas elas têm algo que faz a força para um lado e outro e outra para o outro, né? Então, o eletromagnetismo, um campo positivo, um elétron positivamente carregado e o outro negativamente carregado. Todas elas têm essa mesma característica, menos a gravidade. Todos os experimentos, qualquer coisa que foi feito na física hoje em dia, sempre se comporta da mesma maneira. Todos os corpos têm gravidade e todos eles se atraem. Ponto. Certo? Certo. E pela teoria do Einstein lá, a gravidade seria simplesmente uma deformidade no espaço, é isso? Isso, que é causada. E os corpos causam, né? Que é, por todos os corpos massivos e todos os corpos que contêm energia também, né? Uhum. Fótons têm massa, mas eles causam gravidade também. Certo. Eles são atraídos pela gravidade. O eletromagnetismo também é atraído pela gravidade? Sim. A onda de rádio? Sim. Sim? Sim. Sim. Luz todas as ondas de rádio são objetos que têm a mesma natureza. Só muda qual é a frequência da onda. Entendi. Então, mas então eles também são afetados pela gravidade. São. Tem alguma coisa que não é afetada pela gravidade? O neutrino, por exemplo? Tudo é afetado pela gravidade. Tudo é afetado. Mas o neutrino atravessa tudo. Ele atravessa tudo, mas ele, o caminho dele é desviado pela gravidade. Ah, tá. Entendi. Ok. Por que o neutrino atravessa? Como ele não é carregado eletricamente, o neutrino, ele é neutro e ele é muito pequeno, vamos dizer assim, na hora que ele vai atravessar o corpo massivo, a probabilidade dele se chocar com alguma coisa é muito pequena, porque ele só vai se chocar se ele for em linha reta com aquilo lá. Uhum. E como a gente sabe, já viu na escola, a maior parte da matéria é vazia. É vazia, exato. Isso. E como ele não é atraído, ele não vai se desviar para outra coisa. Então ele passa por toda a matéria quase sem acontecer nada. De vez em quando, algum vai em linha reta e vai na linha de colisão com algum elétron, com algum núcleo, uhum, e daí sim ele se choca. Mas isso é muito provável. Mas a carga dos elétrons e dos prótons, isso não vai afetar o caminho dele, é isso? É, não vai afetar. Ah, mas alguma coisa não é afetada pela gravidade? Nada que a gente conheça. Nada que a gente conheça. Nada que a gente conheça. Qual que é a grandeza que dá o quão afetado, né, quer dizer, o quão interagente com a gravidade algo é? É a massa daquela coisa. Mas mesmo partículas sem massa são afetadas pela gravidade. O fantasma. O fantasma. Não, na verdade não. Sabe uma coisa que eu nunca entendi no Ghost? Ele atravessava a parede, mas ele tava em pé no chão. Como? Ele tava em pé. Eu também pensei. Como que ele ficava em pé no chão? Sabe a coisa que mais me preocupava também? Ele subia escada. Exato, cara. Não faz sentido. Não, mas olha só. O cara tinha que fazer um esforço extra pra atravessar a parede. Tanto que ele bateu nas paredes. Então ele não tava fazendo esforço, ele tava em cima do chão. Ah, tá bom. Pra ele atravessar. Ele tava fazendo esforço pra atravessar a parede. Ele tinha medo de atravessar a parede. Então, mas como ele tinha medo, ele não conseguia atravessar. É, não, era o consciente dele que botava ele no chão. Tá certo, tá explicado. Dando um spoiler aqui. Spoiler é isso de que Ghost não é spoiler, né, cara? Spoiler de outro Nerdcast, assim. É. Meu problema com a Kitty Pryde é esse. Se ela solidifica só a mão dela, por que a mão não cai no chão? Então, realmente, a gente não conhece uma forma de bloquear ou anular a gravidade. Isso, mas a gente tem como simular a falta de gravidade com o avião lá que mergulha, que, aliás, os astronautas também treinam no mergulho de avião, mas que, na verdade, estão caindo, né? Estão simulando a falta de gravidade porque eles estão caindo junto com a estrutura do avião, então parece que eles estão voando. Eles estão caindo com estilo. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, também existe uma forma de você simular a gravidade em um ambiente de microgravidade? Gravidade, por exemplo, em órbita, no 2001, foi muito bem feito, já que você tinha aquela estação espacial em forma de anel, que ficava girando em torno do próprio eixo, e as pessoas ficavam grudadas no chão, no chão, entre aspas, né, do interior da roda, por causa dessa força de giratória, né? Que tava, na verdade, jogando pra fora, exato. Isso. É, então, simular a gravidade, a gente já começa a ficar mais fácil. Como você falou, essa maneira, você tá utilizando um efeito, a força centrífuga, né? Uma força que só existe nesse referencial. É centrífuga ou centrípeta? Sempre me corrigem e eu nunca lembro. Então, vamos lá. Isso é um detalhe que atrapalha, né, muita gente mesmo. A força centrípeta é a força que mantém o corpo girando, né? Então, vamos imaginar que eu pego uma bolinha e ponho ela girando, que vai estar mantendo aquela bolinha, ela vai estar exercendo uma força centrípeta, mantendo ele pra dentro. Ioiô. Que vai fazer aquela rota circular. É que te mantém pra dentro do círculo. É aquela força que, se ela parar, você sai pela tangente. É a corda do ioiô. Você já é girando o ioiô. É a corda do ioiô. É a corda do ioiô fazendo força centrípeta. A força centrífuga é uma força que te fala que é uma força fictícia. Porque ela não é uma força real. Ela aparece no momento que você, na hora que você senta no carro pra fazer a curva, você se sente jogado pra fora, né? Isso. Mas não tem nenhuma força. Depende de quem estiver dirigindo. Todo mundo não entendeu. Se for o jovem nerd, tá tranquilo. Essa força, vamos voltar lá na primeira aula de física, no primeiro colegial. O teu professor, naquele momento, falou assim: as três leis de Newton é o quê? Todo corpo em movimento vai continuar em movimento, todo corpo parado vai continuar parado. Isso é inércia, não é? Nesse momento, ele tá definindo o que a gente fala de referenciais inerciais. É onde a física pode ser aplicada. Então, a física, normalmente, mais facilmente é aplicada o quê? Se você tá num corpo em movimento constante ou parado. Então, é ali que aquelas leis de Newton que você aprende no colegial, colegial vão ser aplicadas. Na hora que eu sento no carro girando, no carro fazendo a curva... Carro girando? Se você tá com o carro girando, tá tudo errado, cara. Aí você já perdeu todas as forças de atrito, de força do cagaço, a força das pregas, já foi tudo embora, cara. Então, na hora que você senta no carro fazendo a curva, esse carro, ele não tá naquela condição de tá no referencial que é inercial, né? Se eu soltar aquilo lá, o carro não vai continuar fazendo aquele movimento. Ou ele vai ser linha reta, vocês entenderam, né? Ele não é um referencial. É uma coisa que se eu deixar ele, ele vai ficar parado, ou se eu... ele vai continuar em movimento. Ele tá tendo que... alguma coisa tá fazendo aquela força pra ele fazer a curva. Nesse tipo de referencial, a física fica um pouco estranha e aparecem essas forças diferentes, que são fictícias. Essa força que aparece nesse referencial, pra fora é a força centrífuga. Na Estação Espacial 2001, a força é essa de estar jogando todo mundo pra fora, certo? Isso. Aí eu fico pensando, porra, nego não usa isso na Estação Espacial Internacional, por quê? Porque eles querem fazer teste com microgravidade de propósito. Não, não, mas porque você tem que girar muito rápido pra... A resposta do Bruno Reto foi excelente. Mas é. Não. O motivo de nego fazer a base lá é exatamente pra testar pra ambiente de microgravidade. Não, mas eles querem testar a microgravidade pra ver como é que vai ser a viagem pra Marte. Por que que eles não pensam já na viagem pra Marte uma nave que tenha um anel desse de simulação de gravidade? Porque eles estão pouco se fudendo pros astronautas. Não, não é isso, cara. Pouco se fudendo. Quero saber o seguinte, você tem que girar muito rápido pra simular a gravidade da Terra, seria isso? Seria impossível? Agora é aquele momento que o Azaghal adora, deixa eu fazer uma conta aqui pra gente poder ver isso. Olha aí, essa é a parte forte. Cara, faz conta. Eu acho que pode ser uma questão de limitação tecnológica. Não é limitação tecnológica. Você imagina toda a engenharia de uma nave em forma de anel, girando em torno do próprio eixo. Eu não sei quão prático é isso. O conselho da Estação Internacional Espacial, sei lá, russo, americano, francês, o cara fala, e se a gente fizer um anel girando pra simular a gravidade? O russo fala, não. Porra nenhuma. A pergunta é, vai custar quanto? Exato. 82 bilhões. Ah, não, deixa o astronauta flutuando. Eu quero saber se o problema é custo ou praticidade, entendeu? Pode ser uma coisa que simplesmente não vale a pena. Cara, praticidade sempre custa. Ela ia ter que rodar 3 RPMs. 3 RPMs? A Átila falou 3. 3 rotações por minuto? Não, 30 RPMs, Átila. 30 RPMs. Ah, 30... Eu acabei de ver no Yahoo Respostas. É coisa pra cacete, cara. Se botar um negócio de 70 metros pra girar 30 vezes por minuto, velho. É foda, né? O cara vê essa conta, que deve ter gente desse nível lá também, não é só Nerdcast? O cara que faz conta na hora? O cara fala... Tem bastante. Nem fudendo. Cara, nem foda-se. O cara fala, fecha a porta aí. Pede pro Buzz Aldrin sair. Isso, obrigado, Buzz. Foda-se, o astronauta! Foda-se! Quando ele voltar, a gente faz fisioterapia no cara. Paga o AA pra ele. Vai ficar tudo bem, cara. É, exato. Deixa ele levar o violãozinho e fazer um clipe bonito, exato, e tá bom. Exato, exato. Foda-se, não vão girar nada. Deixa o cara voar. Agora, eu vou imaginar uma nave pra Marte. Ela vai ser muito maior do que a estação espacial, espero. Deve ser, né? Se ela tiver uma nave de 500 metros, uma senhora nave, daí a gente tá falando em 8 RPM. 8 RPM? 8 RPM. Ah, 8 dá pra fazer, não dá, porra. Cara, imagina quanto de combustível você vai gastar só pra rodar, né? Combustível? Que combustível? Deixa girando, maluco. Não, mas e o atrito que vai manter ela? O atrito? Imagina só. Faz um eixo maglev, rapaz. Não pode? Algum atrito vai ter. Não. Tô pensando na ideia do maglev. Maglev não tem atrito, pô, não tá encostando. Ah, mas você vai ter as forças. É assim, não existe esse ganho, não, porque ele não vai estar encostando, mas na hora que você vai estar o maglev girando, você vai ter o campo magnético girando, que vai estar gerando campo elétrico, que vai acabar gastando energia nele girando ali. O Rafael que pode falar melhor disso, porque essa é a área dele. Sempre que você bota campos eletromagnéticos variando no espaço ou no tempo, você vai perder por irradiação, você vai perder por corrente de fuga na fuselagem, sei lá. Não sei dizer quanto seria a perda por isso. Você tá querendo dizer que você ia ter um atrito de alguma forma, mesmo magnético? É, um atrito eletromagnético. Uhum. Um atrito eletromagnético. Ah, mas aí você, a cada 2 semanas, você dá um... E aí continua girando, maluco. E aí o combustível pra fazer isso? Ah, mas porra, combustível você tem. Cada 2 semanas, cara. Dá uma queimadinha lá, pronto. É, mas pra ter combustível pra fazer isso, você tá gastando dinheiro pra levar esse combustível até lá, que podia servir pra outra coisa. Mas, pô, cara, eles vão ficar 6 meses viajando, maluco. É foda. Cara, já tá ganhando pra isso. Eu não diria que é impossível. É provável que seja possível. Deve ter algum desafio de engenharia, mas se engenheiro resolve as coisas, a gente dá na mão deles e eles resolvem. Só que assim, eu fico pensando o quão prático é e quanto é o balanço assim de qual é o benefício versus quanto vai custar de... É sempre assim. Eu acho que não vai ser feito porque o gasto não justifica. Até porque lembrar que quem escolhe o gasto disso não vai estar dentro da nada. Exatamente. E o segundo fato que poderia fazer, será que pela saúde não seria mais fácil colocar o cara tipo no brinquedo, só pra que ele possa girar num pequeno lugar um brinquedinho, e com isso fazer ele o sangue voltar Eles vão pôr aquela xícara de parque de diversões pro cara ficar rodando no volantinho? Isso aí. Pro cara poder sentir. Manda aquelas rodinha de hamster. Não, eles mandam o cara prender o elástico na cintura e fazer esteira e tá tudo certo. E depois desse tipo de gravidade que a gente comentou até agora, daí tem a coisa final. Star Trek, lá eles têm uma... Um gerador de gravidade. Isso. Que não, a nave não tá girando, não tá nada. Ela tá paradinha de ter gravidade artificial. Isso. Então a gente teria essa possibilidade também. E o Picard, ele consegue detectar só no feeling um desalinhamento de 0,2 microns na gravidade artificial. Mas isso é pura praticidade de ficção científica, né? Pra televisão, né? Você criar uma chapa no chão que gere gravidade é uma coisa absolutamente fora dos pensamentos físicos de qualquer entusiasta da área, né? Vou imaginar que eu consiga fazer uma chapa que vai ter essa capacidade de fazer as pessoas se atraírem pra ela. A nave tem vários andares, né? Isso, é. Então, como eu falei, assim, a gravidade, ela atrai tudo pra ela. Vai atrair os outros andares também. Ele vai atrair os outros andares. Então, num andar, o cara ia estar em pé, no outro, ele ia estar de ponta cabeça pro cara de cima. Então eles têm que descobrir outra tecnologia pra direcionar a geração de gravidade só pro lado. A nave teria que ser um círculo, teria que ser um planeta. Se alguma coisa diferente disso, você vai ter esse problema. É verdade. Imagina se alguém no andar de cima também liga o chãozinho de gravidade e os dois se atraem. Caraca, exato, né? É foda. A nave tem que ser uma mini estrela da morte voando. É, porque imagina você ter 3, 4 andares em cada andar gerando 9,8 metros por segundo. A menos que você consiga gerar uma antigravidade no teto. Caraca! É um capacitor gravitacional. Você tem que gerar uma antigravidade no teto. Caraca, é realmente... Se bem que você só precisa do chão mais baixo da nave gerando essa gravidade e ela atravessa pra todo mundo ali pra cima, né? Lá. Excelente. Então, mas aí você teria o problema que tudo que tivesse abaixo daquilo ali, ele ia estar passando, asteroides, tudo, iam estar sendo atraídos. É verdade, maluco. Seria o primeiro problema. Afinal, a gravidade da Terra. Não é pouca gravidade, não, cara. Você tinha que ter um gerador antigravitacional na parte de cima, pra deixar o campo só lá dentro. É muito trabalho, cara. Você tem que ter um gerador antigravitacional na parte de fora da nave, digamos assim. Exatamente. Pra evitar que ela saia o resto do espaço inteiro pra cima dela. Pra que a nave, quando sair da Terra, ela não mude a órbita da Lua, maluco. E tem a questão energética também. Como a gente falou, pra poder gerar uma gravidade nessa condição, é muita massa, é muita energia. Cristais de lítio. Resolvem tudo. É só mudar a fase, né? Cristais de negação de realidade, né? Tá falando de Star Trek. Star Trek tem, obviamente, muitas tecnologias futurísticas que a gente gostaria de ver. Sabre de luz. Caraca! Star Wars. What? Não, tu fez sacanagem. Caiu. Só pra galera acordar. Então, o Holodeck, a gente já conversou no Nerdcast que ele ia acabar com a comunidade, né? Mas qual é a possibilidade? O Holodeck é, pra quem não conhece Star Trek, é uma sala que gera não só holografias, simulando qualquer ambiente, mas ela gera também campos de força. Então, quando ela gera a holografia de uma pessoa, ela gera também um campo de força com a mesma forma tridimensional. Assim, você tem a sensação de, né, massa, de toque, né? A coisa ocupa um lugar no espaço, né? E aí que você interage com as coisas que são holografias, né? Isso tem também na Sala de Perigo dos X-Men, é o mesmo princípio do Holodeck. Tu vê que eles usavam muito robôs também, né, cara? Eu não sei de onde vinha aqueles robôs. Vinha tudo da China. Xavier devia comprar 20 mil de uma vez só. Então, o que é holografia? A gente vê ingresso de show, tem a parada holográfica, pra nego não copiar. O que, que é isso? Holografia é uma técnica pra você representar imagens tridimensionais numa superfície bidimensional, né? É você consegue representar uma imagem tridimensional e reproduzir ela. Então, é possível você produzir uma imagem tridimensional. Isso é feito, você consegue fazer isso. Uhum. Não é uma coisa fácil, você precisa de fontes de luz muito boas, né? Lasers, você precisa de laser polarizado, você precisa de, às vezes, dois ou três feixes de laser para poder interferir um com o outro e gerar uma imagem tridimensional e tal. Existem técnicas para fazer isso, eu não entendo elas perfeitamente, mas o pessoal que trabalha com ótica consegue fazer isso numa boa. Uhum. Agora, a questão de você ter um holograma que você pode tocar é bastante complicada. Que tipo de força você conseguiria usar para criar um objeto semissólido, assim, um negócio que você consegue interagir, é algo que eu não consigo pensar. É, a gente tá falando do campo de força, que é uma mata foda da ficção científica. Não, o holograma sólido ia ser o fim da humanidade, é, né? Mas é. Não, se existe alguma empresa que tá tentando criar o Holotech, ela se chama RedTube, né? Só isso. Exatamente. O que, aliás, levanta outra questão social, né? Pegar uma holografia é traição? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém quer nada. Se comprometer. Talvez uma coisa mais próxima do holodeck não seria exatamente a mesma coisa, porque você não seria um holograma, seria realidade virtual. Seria algo do estilo do Matrix. Eu acho que aquilo é mais possível, né? De você ter uma ilusão de realidade virtual. Vai funcionar dentro do seu cérebro, é isso? Dentro da sua cabeça. Ou mesmo com, sei lá, um óculos de realidade virtual, tipo aquele Rift, só que de alguma forma desabilitando seu sistema motor pra você ficar paradinho, pra você não sair por aí trombando nas paredes. Se for no cérebro, é totalmente plausível, assim, porque quem tá tendo ilusão visual ou auditiva simplesmente não sabe que aquilo tá sendo gerado só no cérebro. Não tem como saber. Como um sonho, é isso? Como, por exemplo, o cara que é esquizofrênico e vê outras pessoas ou ouve vozes. Uhum. Se você mapeia isso no cérebro da pessoa, não tem diferença entre o que o cérebro gera e o que vem de fora. É a mesma coisa pra pessoa. É a percepção do que vem de fora, é isso. Ele realmente vê outras pessoas e ouve vozes. Não existe diferença fisiológica nisso. Então, se não, você ele, pudesse... Ele sente as outras pessoas também, né? Ele sente o toque, ele sente a interação. Então, o cérebro tá percebendo como real, como uma pessoa perceberia, de fato, a realidade, é isso. É, se você puder estimular o cérebro pra isso, não vai ter diferença nenhuma da realidade. Então, aí sim começa o problema do Inception mesmo. Aí o Inception vira uma realidade. Se você pudesse entrar dentro da cabeça da pessoa, óbvio, né? Porque se você tivesse sonhos simulados... Realmente você consegue, seu cérebro consegue ver como algo real, né? E você passa a viver numa simulação. Você passaria a viver naquilo. Então, aí seria factível sim você introduzir uma ilusão e fazer como o Holodeck fazia. Caraca, recall, total recall, é isso aí. Recall, recall, recall. E o cara falava, na sua viagem você perde as suas malas... Taxista rouba você, Zé. Esse que era o argumento do cara. Ele veio. E isso. Agora volta a pergunta: pegar alguém no Total Recall é traição? É, porque você. Quando você pega alguém no sonho, não é considerado traição. Era sonho. Realmente você vai conseguir mudar a humanidade com isso, cara. E de novo, isso é o fim da humanidade, né? Por que você ia ficar... Realmente o que o pessoal fala no Total Recall? Por que você vai ficar se fudendo, tomando trânsito na cabeça e poluição na cara, trânsito todo dia pro escritório, se você poderia fazer isso? Não, é soro na veia, plugue na cabeça e acabou. Olha aí, rapaz. Mais nada. É completamente indistinguível do seu cérebro. Isso da experiência real. O Atila falou isso. Então por que você ia correr o risco se você pode ter a coisa completamente controlada e que vai ser idêntica pra você? Caraca, o futuro Total Recall é muito bom. E vai ser exatamente como você quer, sem risco nenhum de dar errado. Então, mas como? Por exemplo, quando você tá sonhando, você não tem controle sobre o que tá acontecendo ali. Como seria essa simulação? Você estaria numa simulação que é um programa, isso? Porque você teria que controlar, né? Criar condições pro cara. Programa pré-determinado, digamos assim. É, aí você tem... Por exemplo, eu quero visitar as pirâmides do Egito, mas eu não sou maluco que nem o Jurandir Filho, que vai pra lá quando estão derrubando o presidente. Então, eu vou fazer uma viagem recall para o Egito. Tem que ter programado o Egito lá no recall. É. Seria um grande sandbox do GTA. O sandbox, seria, olha aí. Seria um GTAzão, Isso. Multiplayer. Nossa, olha aí. GTA multiplayer. Ou single player cheio de bot. Escolher tudo. Ah, bot é sem graça. Mas, na verdade, o ideal seria ser um single player cheio de bot, porque aí o controle é total, tem coisa recall. É, porque senão entra a galera hackeando, sabe qual é? Pois é. Hackeando aí. Mas o cara... cheio de brasileiro falando, ô, me dá um real aí. Corre de estragar o teu programa que você pagou tão caro pra ele. É, exatamente. Não, e na hora que chegar a galera do mimimi também, imagina o pessoal lá do Twitter reclamando, pô, ia estragar de vez, né? De que forma isso pode ser realidade? É, por enquanto a gente só consegue duas coisas. Fazer o estímulo real. Então a simulação mais perfeita hoje em dia seria produzir imagens e sons que você ainda tem que ver pelo olho e ouvir com o ouvido, né? Não tem um estímulo direto no cérebro. Uhum. E da parte do cérebro, a única coisa que a gente consegue fazer muito bem agora é ler o que o cérebro tá fazendo, mas com treino. Não sei se vocês viram um tempo atrás que os caras disseram que eles estavam conseguindo ver através do cérebro da pessoa o que ela tava vendo. Isso, muito foda. Foda isso, muito foda, explica. Isso é como é que eles fizeram? Só que isso é uma trapaça. O que eles fizeram? Pega uma pessoa, coloca ela numa máquina que lê padrão de atividade dos neurônios, então ele vê onde está circulando mais sangue no seu cérebro, que onde está circulando mais sangue tem mais atividade, e te põe vendo 500 milhões de imagens. E o computador vai registrando para cada imagem que você viu como é que estava o sangue no seu cérebro. Isso. Então depois de você ver todas essas imagens, ele vai ler a sua cabeça e vai falar, com base onde está o sangue agora, a imagem mais próxima que causou isso era tal. Isso, então isso exatamente. É o adivinhar o que você está pensando. Ele primeiro teve que aprender isso, calibrar, pro seu cérebro calibrar como funciona, pra depois poder interpretar aquilo. Então é mais ou menos como se ele estivesse só interpretando. Ah, se você escreveu isso aqui, o texto que você está escrevendo é esse, sabe? Ele não está mexendo nas interações elétricas do teu cérebro, né? É, ele não está lendo a sua mente, ele está simplesmente falando, ah, pelo que eu já vi antes. Mas eu vi uns resultados de umas imagens mais simples que eles falaram com blocos pretos e brancos, que eles aprendiam bastante a diferença entre o cara ver um bloco preto e um bloco branco. Bloco preto, bloco branco. E aí eles construíam palavras com esses blocos pretos e brancos, que eram bem simples, né? E aí eles conseguiam recriar imagens bem próximas àquelas palavras, porque eles iam remontando o padrão de blocos que o cérebro do cara estava observando, né? Então como eles tinham essa diferença de algo muito simples ali gravado, né? Então ele era mais fácil de reproduzir com mais exatidão o que o cara tava vendo e tal. É bem legal. É uma gambiarra, mas você meio que mas tá reproduzindo o que o cara, né, tá vendo. É, exato. Isso só funciona pra aquele cara. Exato, né? Quer saber uma coisa mais legal ainda? Existe um tipo de peixe elétrico e essa onda elétrica que ele manda, ela é uma representação da onda cerebral dele que tava passando. Aquela onda elétrica representa, se você fizer um eletroencefalograma do peixe, a onda que ele tá soltando na água é exatamente a que o cérebro dele tá soltando. Teve uma amiga minha que o trabalho de doutorado dela, ela construiu um sistema, um capacitorzão. No computador, eles criaram um sisteminha fora, que ele ia mandando o mesmo tipo de comunicação que aquele peixe ia fazendo. Então, basicamente, o peixe, ele começou a se comunicar com aquele pedaço de metal. Uhum. E aquele pedaço de metal, ele tava gerando o mesmo tipo de onda que o cérebro dele gerava. Então, o peixe achou que era outro peixe? O peixe achou que era outro peixe. Ele tentava brigar com o pedaço de metal, fugia dele de medo. Caraca. É, mas pra quem já viu a galera em sala de Mirk brigando com o bot, não tá muito longe, não. Daí, usando essa tecnologia, o que eles fizeram? Eles pegaram, aprenderam como é que funcionava um pouco esse cérebro, a comunicação. Daí, em outro animal, que era um caranguejinho lá, eles conseguiram trocar uma parte do cérebro do caranguejo por um chip de computador, e eles conseguiam controlar o estômago dele. Faz digestão, não faz digestão, que tal, isso, tal. Isso, maluco? Então, seria basicamente isso. Você trocar uma interface que ele ia mandar os sinais pro teu cérebro ativando determinadas partes ou não. Caraca. Isso seria a Matrix. É, olha aí. Isso é o fim da humanidade. Seria possível a gente criar uma consciência artificial? Uma inteligência que saiba o que ela é? Sim. Sim? Isso teoricamente é possível, mas não seria nada próximo do que a gente tem como consciência. Ah, não, mas eu quero algo próximo do que a gente tem como consciência, cara. Essa que é a graça. O problema é que a nossa consciência, ela tá muito atrelada à fisiologia do corpo, assim. Ah, certo. Por exemplo, seu cérebro precisa de humor, precisa de neurotransmissão, você precisa sentir onde tá o seu corpo, a sua mão. O seu sistema nervoso inteiro é parte da sua consciência, não é só o pensamento dentro do cérebro. E também as suas experiências de vida, de crescimento, de interação com outros seres humanos, né? Você tá querendo dizer que um computador nunca ia conseguir pensar exatamente como um ser humano? Porque a nossa consciência é um processo analógico também, uh-huh. Não é só digital. Aham, uh-huh. Entendi. É uma junção de tudo. Exatamente. Agora, você ter um volume de processamento que equivale ao volume de um cérebro, teoricamente é possível, e um dia a gente vai chegar nesse volume de processamento. Então, isso tem um nome, essa teoria, teoria da singularidade? É, o dia que a gente vai conseguir processar um computador lá dentro, que eu quero estar lá pra guardar minha memória. Já tem inteligência artificial hoje em dia, tanto que tem jogos cada vez mais complexos que o pessoal vai usando como meta pra ver o quanto a gente consegue processar já, né? Tipo, o primeiro computador que conseguiu ganhar um jogo de xadrez contra o melhor jogador de xadrez que já existiu, aí tem outro jogo que é mais complexo, outro, e o último foi o computador que conseguiu ganhar a Jeopardy, né? Isso, da IBM, né? Alguns anos aquele atrás. Computador da IBM. Porque, só que não, porque, olha só, jogo de xadrez é puro cálculo matemático de probabilidade. O computador, ele vai conseguir fazer muito mais cálculos, muito mais rápido do que qualquer ser humano. Isso já é uma realidade. O Deep Blue ganhou lá do Kasparov e, né, mandou bem. Fácil, né? Ganhou do cara que era o maior xadrista do mundo e provou isso, porque a gente tá lidando com matemática pura, né? O xadrez é matemática, cara. É, você tem um conjunto de regras muito bem estabelecido ali, né? Exato. Agora, o Jeopardy, esse programa de pergunta e resposta, esse formato americano, né? Quer dizer, na verdade é uma pergunta de resposta e pergunta, né? Porque o formato do programa é o seguinte: o cara te dá uma resposta e você tem que formular a pergunta a qual aquela resposta pertence. Mais ou menos como o 42 do Guia do Mochileiro, né? Você tem a resposta, mas você não sabe qual é a pergunta. Então, o Jeopardy não é só matemática. O computador lá da IBM, ele não estava conectado à internet, mas ele tinha um volume de dados muito grande dentro da memória dele lá, e ele tinha que ouvir a resposta e conseguir interpretar qual seria a pergunta para aquela resposta. Algo que não é simplesmente calcular, entendeu? O movimento tal pode gerar tantas possibilidades, o movimento Y pode gerar tantas possibilidades, né? Não, ele tem que pensar também, interpretar, né? E isso é um avanço muito maior. Ele continua trapaceando no sentido de que o que o computador tinha é que ele já tinha uma biblioteca absurda de textos e referências, sim, e ele ia construindo associações. Sim, exatamente. Isso, então, toda vez que aparece isso, tem a ver com tal coisa. Ou seja, você continua tendo que treinar ele para ele ter uma resposta padrão. Sim, tem que treinar, mas que nem o ser humano também. O ser humano, ninguém, se não lê, não sabe nada. Não, é exatamente isso que eu ia dizer. Como que o ser humano aprende linguagem? Isso é uma coisa, óbvio, que a gente não sabe ainda 100% como é que o ser humano aprende linguagem, mas a gente tem uma certa ideia de que é o seguinte: você nasce com certas estruturas capazes de aprender linguagem, capazes de representar dentro do seu cérebro as construções que a gente faz em linguagem, são estruturas genéricas capazes de representar qualquer linguagem que você eventualmente vai aprender, né? Não é especificamente alguma linguagem. E depois, quando você é apresentado a diversos exemplos, essas estruturas genéricas vão se especializando para a linguagem que você é apresentado quando criança. A gente já tem uma predisposição genética, fisiológica, a aprender uma linguagem. Sim, mas pode, exato, ser qualquer uma. A gente não vai qualquer ter dificuldade uma de aprender uma outra. Não, o que a gente tem é a capacidade de estruturar a coisa como verbo, sujeito, adjetivo e por aí vai. O cérebro, uhum, tem essa semântica. Sim. Mas a gente consegue criar novas associações ou identificar coisas que nenhum programa artificial, nenhuma inteligência artificial ainda consegue fazer. Então, por exemplo, eu consigo treinar um programa pra toda vez que ver uma foto de um gato reconhecer que aquilo é um gato. Ok, consegue. Só que se eu desenhar um gato, se eu fizer um gato estilizado, se eu puser o gato atrás de uma árvore, ou se eu fizer um gato de mosaico de azulejo, já era. Ele não consegue não sabe. reconhecer aquilo de seguinte, forma nenhuma. Eu diria o seguinte, eu diria que com a capacidade computacional e os algoritmos que a gente tem hoje, isso é verdade, mas a gente conhece, em teoria, algoritmos que seriam capazes de fazer essa generalização. Não, eu sei. Então, assim, o que, que falta? Que falta capacidade computacional e mais pesquisa. Então, ok, vamos dizer que um dia a gente consiga ter um computador que consiga reconhecer um gato como um ser humano estilizado. Eu diria que um dia você pode ter um computador que aprende linguagem de uma forma muito parecida com o que o humano aprende. Ele vai ter internamente um modelo hierárquico de como linguagem funciona, e aí você vai apresentar para ele exemplos, ele vai adaptar esse modelo aos exemplos que você ensinou para ele, mas ele vai ser capaz de generalizar. Ele vai ser capaz de produzir coisas que você não ensinou para ele. Então, mas aí eu acho que a gente tá voltando aqui àquela questão do o que sou eu. É, o que é consciência. Exatamente, exato, o que é consciência, né? Porque o computador pode dizer, se eu perguntar pro computador, eu falo assim, o que é você? Ele pode simplesmente dizer uma resposta decorada, entre aspas, né? Eu sou um computador, né? Mas ele não vai entender que ele é um computador. E a questão mais complicada, como é que você pode diferenciar que o computador, no momento que ele vai estar dando a resposta programada, e o momento que ele deu a resposta... Porque ele sabe. Porque ele sabe. Real. Isso. Como é que você sabe que você é o Alexandre e não é uma resposta programada no teu cérebro? Ah. Como é que eu Caio, posso diferenciar? Quando ele começar a mentir, rapaz. Eu acho que é perfeitamente possível você criar um programa de computador capaz de não apenas responder coisas pré-programadas no sentido de inteligência artificial clássica, no sentido de reconhecer uma situação que ele foi pré-programado para reagir e reagir da maneira esperada, mas um algoritmo capaz de generalizar a partir de exemplos que ele aprendeu. Assim, você ensinou ele, claro, você tem que apresentar exemplos para ele, mas ele eventualmente vai generalizar esses exemplos e vai entender uma causalidade ali e vai ser capaz de apresentar para você coisas similares àqueles exemplos, mas que são generalizações daqueles exemplos. Sim, assim. que ele aprendeu a interpretar coisas e te dar respostas que não eram esperadas ou programadas, é isso. Posso dar uma dica que vai salvar vidas, então? É. Computador, por enquanto, os algoritmos, eles precisam aprender ou mais ou menos reproduzir o que a gente consegue fazer pra conseguir fazer isso, né? Uhum. Então, quando você vai acessar algum link lá, que eles pedem pra você preencher um CAPTCHA, que você tem que colocar o número da casa que aparece lá, isso é o Google ou qualquer outra empresa com um algoritmo que tá aprendendo a ler o número das casas com base no que a gente digita, certo? Certo. Isso. Então a gente tem que digitar errado o número das casas pro T-1000 não conseguir chegar no seu endereço no futuro. Vocês viram um caso de um cara que tinha um servidorzinho de Counter-Strike e ele deixou ligado por anos? Então, isso não tem confirmação da veracidade dessa história. Ela rolou pela internet, essa história que o cara deixou um servidor ligado durante anos de Counter-Strike, com os bots se matando, e aí diz que ele notou, voltou, foi lá ver o que tá acontecendo, e os bots estão todos parados, porque eles aprenderam que a melhor forma deles não se matarem, não morrerem toda hora, era simplesmente parar de brigar. The only isso. Winning move is not to play. É uma história fantástica, mas não tem prova. Eu não vi na internet, eu só vi a história, entendeu? Então, apesar de não ter prova, não é difícil imaginar como os modelos chegaram a essa conclusão, entendeu? Esses modelos de Counter-Strike, eles têm uma inteligência artificial bastante rudimentar e eu consigo imaginar facilmente como elas chegaram a essa solução. Exato, então, eu consigo é plausível, pensar... é isso que você tá querendo dizer? É plausível. Mas como que eles chegaram a essa... Eu consigo pensar em modelos muito simples que eu programaria e que chegariam nesse resultado. Claro, eu colocaria com a mão. Você não precisaria de uma inteligência artificial querendo descobrir uma solução e simplesmente não rodando partidas cegamente? Uma atrás da outra? Imagina que você coloca uma inteligência artificial que tenta minimizar o frag lá do cara. Que ele morre. Então, mas tem que ter uma ordem pra isso, né? Ela não pode ter chegado a essa conclusão sozinha. Senão o servidor fica rodando forever, né, cara? Não, o bot, ele tem duas... Mas ele tem duas diretrizes. Ele tem que matar o player e se manter vivo. E se manter vivo. Isso. Ele vai ajustando os próprios parâmetros internos dele pra tentar obter uma estratégia em que ele sobrevive mais vezes. É, se você você disser pra ele que a prioridade pra sobreviver é maior do que pra matar, ele não vai. De repente ele vai chegar numa situação em que, se eu não vejo o cara me atacando, eu não reajo, por exemplo. Isso, exatamente. É uma situação assustadoramente foda, né? O cara ligar a tela, entrar no servidor e tá todo mundo parado. E você achar que tem algum bug e você descobriu que o computador aprendeu a não se matar. É foda pra caralho, bizarro, entendeu? É. Eu quero muito que seja verdade, não sei se é, mas claro falam... que não é, claro que não é. Então, mas eles falam que é plausível. Mas plausível tudo é. Cara, se for, por exemplo, um algoritmo evolucionar, uma coisa assim, é muito fácil chegar no resultado assim. Bom, sei lá. Mas no Counter-Strike... No Counter-Strike... Existe uns caras que fizeram software pra lidar com o mercado financeiro. O Caio. É o Caio. Ganha vida com isso. O cara trabalhou com isso, é verdade. Não, você trabalhou com isso, esse software? Não, eu sei que teve uns caras da Inglaterra que fizeram isso. Não, mas eu trabalhava desenvolvendo modelos automáticos pra tradear na Bolsa de Valores. Olha aí, rapaz, excelente. Fiz isso vários anos na minha vida. Mas eu lembro que eu vi essa matéria de um grupo de ingleses, porque o programa tinha conseguido seu primeiro milhão em rendimentos lá da bolsa, né? Fracote. Oi? Fracote. Você acha fraco? Fracote. Que isso, rapaz? Fracote. Pô, cara, então conseguiu? Um milhão realmente não é grandes coisas. Mas era um computador. O negócio era que era um computador fazendo decisões. Um milhão ou um bilhão? Um milhão. Era o primeiro milhão. Um milhão é fracote, Alexandre. É, pois é. Não, mas olha só. Pelo que eu já li a respeito desse programa de... Só depende de quanto você tá investindo, né? Se você tá investindo 10 milhões, um milhão é fraco, né? Os meus modelos já fizeram mais do que um milhão na época do fundo, assim, era pouco que a gente investia. Pouco quanto? Ah, a gente investia pouco, assim, as nossas posições eram de... Caraca, meu irmão, me ajuda. Porra. Aí, cara. Para de gravar. Me ajuda aí, cara. Ah, olha só os bots agora chegando a uma conclusão importante. Porra, aqui. Porra, cara, me ajuda aí, cara. Não, a gente tinha... Mas, e os meus modelos eram todos automatizados. A gente fazia, sei lá, 40, 50 mil trades por dia na bolsa e tudo no computador. Eu quero saber o seguinte. Se a gente der a tua mão, pila... Se a gente der a tua mão... Sai do mercado, Azaghal. Sai do mercado. Não, volta. Você não precisa voltar, só precisa do computador. Pila na tua mão. O que volta? Haja estômago, meu amigo. Não tenho mais saúde pra isso. Não, tu tava falando aí, fraco, cagando uma regra. É isso, porra. Eu quero saber o seguinte. Se a gente der... pau na tua mão, vira um milhão? Eu quero saber isso também, rapaz. Pra vocês eu falo na amizade, mas... Na amizade não, no negócio. Não vem com essa porra de amizade, que amizade não leva a nada. Eu quero dinheiro, eu já tenho amigos suficientes, eu quero dinheiro agora. É óbvio que a inteligência artificial, ela não pode prever a potência de mercado que uma notícia como o pré-sal, quando foi descoberto o pré-sal, faz, né? Fez com que as ações da Petrobras fossem lá pro caralho da noite pro dia. Na verdade, até é possível também. Ah, mas aí ele vai pegar o movimento do mercado, né? Humano. Não. E não vai saber interpretar. Petrobras achou o pré-sal. Puta, vai subir, vou comprar 30 mil ações da Petrobras. A palavra pré-sal é um pouco difícil. Mas a notícia toda, quando você lê a notícia, vamos imaginar uma pessoa que nunca ouviu falar que é pré-sal. Quando ela lê a notícia no Estadão, apesar de não saber o que é pré-sal, pelo que o repórter escreveu, ela consegue entender que aquilo é uma notícia boa. Uhum. Ele vai pegar outras dicas no meio daquele texto, dizendo que aquilo é uma boa notícia. Teve tweet aí de cara que fez as ações da Apple subirem também, sei lá quantos por cento em um dia. Isso. Um tweet, maluco. Mas vamos pegar, voltar ao caso do pré-sal. Existem técnicas de análise de texto que a gente chama de sentiment analysis, né? Eu consigo fazer com que o computador leia um texto e consiga entender se aquilo é positivo ou não. Uhum. Existem modelos no mercado que é isso que ele faz. Ele fica lendo notícias da Bloomberg, tudo, e a partir do momento que ele pega uma notícia que ele classifica muito positiva, ele entra com posição comprada, automaticamente, sem ninguém pôr a interação. Mas olha só, isso precisa de um poder de interpretação absurdo. Que, por exemplo, lembra da guerra do HD-DVD com Blu-ray? A última empresa a defender o HD-DVD foi a Toshiba. E aí um dia o mercado se definiu quando a Toshiba... Eu lembro disso, a notícia era a Toshiba desistiu do HD-DVD. E quando a Toshiba desistiu, aí carimbaram. O Blu-ray é a próxima grande mídia, entendeu? De massa. Mas, tipo assim, o que, que aconteceu com as ações da Toshiba quando ela desistiu de dar suporte ao HD-DVD? Caíram? Não. Subiram. Sabe por que subiram? Porque ele ia parar de gastar dinheiro. Porque eles interpretaram que ela ia parar de gastar dinheiro com isso. Entendeu? Não, claro. Então, olha o poder de interpretação que tem que ter pro cara entender como é que vai ser o momento de mercado com uma notícia dessa, né? É absurdo, né? Ninguém tá dizendo que é fácil, mas você pode treinar algoritmos de machine learning que vão tentar correlacionar os tópicos que ele encontra nas notícias, por exemplo, a distribuição estatística de palavras, enfim, e de termos que ele encontra nas notícias com o movimento da bolsa. Uhum. E ele só vai agir quando ele eventualmente encontrar uma correlação grande. Entendi. Então assim, ó, dadas essas palavras, existe uma chance de 95% de que vá subir o preço dessa ação. Ele vai errar, mas é o que você tá querendo dizer aqui. No longo prazo, ele vai acertar mais do que erra. No longo prazo, ele acerta mais do que erra. Você sempre vai errar. Uhum. Como uma pessoa erra, como né? Uma pessoa erra, exatamente. Mas como o mercado também é de pessoas, se ele acerta que aquele texto é favorável e as pessoas vão ter uma opinião favorável, ele acaba acertando depois que a ação vai subir, independente se aquilo é o mais lógico ou não, né? Às vezes a melhor estratégia não é você tentar construir teorias subjacentes de por que o preço vai ter que subir. Mas você tentar adivinhar o que as pessoas vão pensar. Isso é mais simples, de uma certa forma. Então você acha que... O que é que vocês adivinham que é o que eu tô pensando agora? Vamos ganhar dinheiro com a bolsa de valores. Adivinhar o que uma pessoa tá pensando é muito difícil. O Caio conseguiu. Mas adivinhar o que uma massa tá pensando é relativamente simples. Por exemplo, qual vai ser a reação das pessoas ao descobrir que o Ben Affleck é o Batman? É negativa. Todo mundo já sabe. De antemão. Sabe, tipo... Você não precisa programar isso, né? Você fala pra ele, olha, mede todas essas notícias e vê a reação do mercado depois. A próxima vez que você encontrar essas palavras, reproduz essa... Exatamente. Esse chute. Exatamente. É assim que os traders acabam sendo treinados, entendeu? Mas sabe o que é engraçado? Na série de livros Fundação, do Isaac Asimov, que a gente já falou aqui, o Dr. Harry Seldon, ele é um... Como é que é? Um psicohistoriador. Psicohistoriador. E justamente a parada é que ele consegue prever grandes movimentações de pensamentos humanos pro futuro, né? Ele consegue prever o que as massas vão fazer, mas ele não consegue prever o indivíduo, né? Isso é impossível, é imprevisível, né? Exato. Você quer cair pra trás agora? Existe uma área da física que se chama... É psicophysics ou history physics, Rafael? Tem um pessoal fazendo um negócio que eles chamam de Clio Dynamics. Clio é a musa grega da história, né? Então, Clio Dynamics é dinâmica histórica. A ideia é basicamente fazer modelagem matemática de sistemas econômicos e sociais e tentar modelar a história. Realmente prever. Prever ou tentar modelar o que aconteceu no passado pra tentar entender o que aconteceu. Por exemplo, o declínio da civilização, sei lá das quantas, foi devido a mudanças climáticas, foi devido a um colapso econômico, foi devido ao quê? Você faz um modelo matemático, você coleta dados, você compara esse modelo, compara com achados arqueológicos, mas é um modelo matemático que vai te dizer uma coisa ou outra. Claro, isso ainda é muito incipiente, ainda é muito, digamos assim, é uma ciência em nascimento, né? Esse tipo de modelagem matemática em ciências sociais. Entendi. Aliás, foi isso que eu estudei no doutorado. Mas existem, até o Rafael que me contou isso, na verdade, que existem casos que os caras já conseguiram prever, obviamente, no passado, eles voltam pro passado, fazem a simulação assim, olhando todos os dados que eu tenho daqui pro passado. Sem os dados futuro, eles pegam os dados até certo ponto pra tentar ver se eles conseguem prever um futuro que eles já sabem que aconteceu. Por exemplo. Mas a máquina não sabe o que aconteceu, né? Isso, prever tipo, a queda do feudalismo. O Rafael que me contou isso, que é um caso absurdo. Caraca, que animal, cara. Você pega um modelo, e é um modelo até que é bem simples, é um negócio relativamente impressionante. Você simula esse modelo em um continente com a geografia da Europa, e no final da simulação do modelo, você tem mais ou menos países com as fronteiras que os países têm hoje. Que isso, rapaz. Mais ou menos você prevê onde ficam as fronteiras ali. A formação de estados nacionais e tal. Assim, cara, tem muita coisa que você pode questionar nesse modelo aí, mas você chegar no final e ter um mapa da Europa ali é bem impressionante. Eu acho que pela quantidade de informações que esses programas de análise financeira recebem, eu acho que a nossa singularidade, a nossa consciência, tomada de consciência evil, que quererá acabar com a humanidade, pode vir daí, rapaz. mercado financeiro. Com certeza vai vir daí, porque é o pessoal que mais investe nesse tipo de programa e é quem tem mais dinheiro pra querer um tipo de programa desse. Caio Gomes. Vamos conversar. Começa a conquista da Oceania, né? Primeira meta do algoritmo. Olha, quero começar trocando de carro, cara. Já surgiu o primeiro caso de preconceito por inteligência artificial. O quê? Preconceito? É. Como? Muito doido. O pessoal do Freakonomics que tava falando isso, que tem uma professora de Harvard de economia, que ela tava fazendo uma pesquisa com o nome dela e ela viu uma propaganda daqueles banners que aparecem automaticamente, sabe? Ela buscou o nome dela e apareceu uma propaganda assim, fulana, veja o seu histórico na prisão, ou algo assim. E aí o amigo dela... Ah, eu vi essa história. E ela é negra e ela tem um nome tipo... típico de negros. Ah, não, cara. E o amigo não. dela, economista, branco, foi lá, escreveu o nome dele e tava fulano, veja produtos pra você comprar. Ele falou, a propaganda que aparece pra mim é diferente. Na hora que ela foi ver, só quando digitava nome de negros, ou nomes mais comuns pra negros, aparecia, veja o seu passado na prisão. Que horror, cara! O programa de preconceituosos, cara! Não, é a mulher pior que tá maluca. Ela falou, mas quem que fez isso? Aí o pior, ninguém fez, cara. Ninguém fez isso, exatamente. A propaganda, nossa, ela tem um algoritmo, cara, que faz assim, ela vai gerando nomes e vai colocando os nomes. E com base nos cliques, ela vai vinculando o nome ao termo que as pessoas mais clicam. Nossa, cara! Ou seja, foi espontâneo o negócio aí. Caraca! Eu vou te contar um outro caso, porque agora, depois de sair do mercado financeiro... Como a gente não faz nada de coisa inútil, eu fui trabalhar, eu tô trabalhando agora com esse tipo de coisa, né? Então, vou te contar um caso engraçado. Que tipo de coisa? Preconceito digital? Racismo. Racismo, não, porra. Racismo digital? Então, e o Rafael? Eu como Rafael. Com que tipo de coisa, caraca? Tanto então, eu como o Caio trabalhamos com Big Data aplicado pra web e tal. Ah, tá. Então, vou te contar um caso. Teve no Walmart, os caras fazem esse tipo de análise. Aí lá eles pegam o seu histórico de compras e te fazem promoções de acordo com o seu histórico de compra. Okay. Então teve uma garota que não foi no Walmart, minto, foi na Target. Ela chegou, comprou um monte de coisas. Daí ela, depois de uns meses, uns 5 meses, ela recebeu uma promoção de carrinho de bebê. E o pai da menina, era menor de idade, ficou louco, brigou com a Target, onde já se viu isso, tal, tal, tal. E 3 meses depois nasceu o filho dela. Nossa! E ela não tinha contado mais. Então, quer dizer, dado aquele histórico de compras que ela fez, o sistema percebeu que aquilo eram compras de KY, puras fãs, nananã, e não comprou pílula nem camisinha. Caraca, gravidez. Se fosse KY, ela não tinha engravidado. Teve uma amiga minha que, ó, o trabalho de doutorado dela, ela construiu um sistema, um capacitorzão, que ela botava na água e ela conseguia... Vocês ouviram isso? Não é sacanagem não, cara. Isso foi sacanagem, cara. Ouvindo? Ele tava dormindo mesmo, cara. Ele tava apagadaço, meu. Ele acordou agora. Não, ele não tá zoando você. É verdadeiro, cara. Desculpa todos os físicos. Ele foi testar simulações. Tava funcionando a Matrix aí, Zagão? Tava, o bife tava ótimo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.